Enquanto eu sonhava em te encontrar, eu achava que tudo fazia sentido. Mas ao olhar em seus olhos, me perdi e fiquei totalmente sem ação, sem saber como agir e o que falar. Eu gostaria de conhecer os mistérios que envolvem os corações. Só assim eu poderia te seguir e, ao mesmo tempo, me guiar. Não é preciso de compromisso para se sentir feliz e ter o coração junto a outro coração. Não sabemos como o destino juntará o céu e a terra, pois os corações são livres e assim voam por onde e com quem desejar. Ao olhar em seus olhos, sinto a ternura me envolver. Sinto um sentimento que me confunde a um doce querer. Me embriago e me resguardo nesse confuso desejo. Me contento apenas em estar perto de você. Hoje, neste dia especial, sei que não somos totalmente namorados, mas sei que são intensos os momentos que passamos juntos. Gostaria de desejar a você tudo de mais lindo e perfeito que possa existir neste dia de magia. Você é muito especial em minha vida. Parabéns pelo Dia dos Namorados.